Bota a mão no meu bolso, num cachoeiro real. Carona de SP é Copacabana, sem grana. Conquisto as minas quando eu vou no samba, sem grana. Amigos fácil, não fico na lama. Eu vivo sem grana, meu rolê sem grana. Eu tô sem grana. Carona de SP é Copacabana, sem grana. Conquisto as minas quando eu vou no samba, sem grana. Amigos fácil, não fico na lama. Eu vivo sem grana, meu rolê sem grana. Eu tô sem grana, meu sonho uma tela plana. Na lama fujo dos cana que enquadra a banca querendo que grana. Sem carona ou baranga, só minha mãe diz que me ama. A pampa, rolê em sampa, rimo da DS a santa. Não curto mina santa, que quando me vê se encanta. Herdeiro ao viver de arquibancada, se levanta, eu o mundo sem grana. Anda. Carona de SP a Copacabana, sem grana. Conquisto as minas quando eu vou no samba, sem grana. Amigos fácil, não fico na lama. Eu vivo sem grana, meu rolê sem grana. Eu tô sem grana. Carona de SP a Copacabana, sem grana. Conquisto as minas quando eu vou no samba, sem grana. Amigos fácil, não fico na lama. Eu vivo sem grana, meu rolê sem grana. Sem grana, conto minha família, Júlia, Sofia e Ana, de pijama na cama. Meu coral diz que me ama, eu racho o bico da Fiona assistindo. Jogo do Sampa, eu e minhas princesas curtindo. Tirando onda sem grana pra gastar, desbaratinar nas madrugadas. Não te pago porque tô sem grana, até por uma gelada. Em meia rodovia, viajar, pegar estrada. De SP a MG, aí não paga nada. Me sinto legal, no mó astral, sabendo que tudo vai mal. Tenho estilo uau, ele não vale um real. Pra lindo eu falo oi, pra outro eu falo tchau. Sou meu grau, cê médico toma é natural. Tô sem grana, doido de marihuana, tomando bacana com cana. Um dia na cama com damas e famas, outro dia na lama. Décima terceira carta, o rei dos loucos. Tá faltando a sombra e água de coco. Sou um pouco de tudo, não tem din, mas não sou mudo. Sou daquele tipo de vagabundo com conteúdo. Meu chaveco ainda vai dominar o mundo. Quem te entra pela porta da frente, eu vou pela porta do fundo. Na riqueza ou na pobreza tem o amor, na alegria ou na tristeza tem a paz interior, é a fortaleza. Eu tô sem grana, carona de SP a Copacabana, sem grana. Conquisto as minas quando eu vou no samba, sem grana. Amigos fácil, não fico na lama. Eu vivo sem grana, meu rolê sem grana. Eu tô sem grana, carona de SP a Copacabana, sem grana. Conquisto as minas quando eu vou no samba, sem grana. Amigos fácil, não fico na lama. Eu vivo sem grana, meu rolê sem grana. Ter uma fruta pra comer que vem da natureza, não há riqueza que pague esta beleza. Ver os pássaros cantarem no seu quintal, o amanhecer do dia me faz pensar. É mais uma jornada que tenho que batalhar. Meu sonho está perdido em um mundo que não existe pra mim. Quero acordar, observar as coisas boas da vida. Mesmo que eu sem grana, invisível no mundo do capital. Cabeça erguida na vida é como vivo. Tô na simplicidade, é como se eu tô sem grana, carona de SP a Copacabana, sem grana. Conquisto as minas quando eu vou no samba, sem grana. Amigos fácil, não fico na lama. Eu vivo sem grana, meu rolê sem grana. Eu tô sem grana, carona de SP a Copacabana, sem grana. Conquisto as minas sabe quando eu vou no samba, sem grana. Amigos a gangue fácil, não fico na lama. Eu vivo sem grana, nada perdido no mundo, sem nem um puto no bolso. Tamo sem grana, nem vou fazer rolê. Mas nossos valores são outros.